Café América. Café América, moído na hora, cheiroso e gostoso. Beleza, gente boa, vamos embora então. Venha comigo na Salvador. Jota, Jota Azul. É ele mesmo nas suas, é YC323, rádio 92,3. A rádio mais bonita da Bahia, parecida com você. A mais esperta do seu radinho. Bom dia, agora tem as 18 anos, você tá sabendo. Vai rolar no som da Salvador. Salvador, mania de pagode. Sempre no oferecimento de Fogão Center, Camarote Drinks e Barraca de Leon. Todos os dias aqui na Salvador FM tem Salvador Mania de Pagode. Oferecimento Camarote Drink. Pagode de terça a domingo, sempre às 19 horas, com os melhores grupos de Salvador. Comida Quilo e a galeria com modas da Bahia. Camarote Drinks, Terreiro de Jesus, número 7, Pelourinho. E Fogão Center, tudo para lanchonete e restaurante com grandes promoções. Mesa dobrável com 4 cadeiras, apenas R$75. Carrinho para cachorro quente com mesa em aço inoxidável. E com compartimento para 60 refrigerantes, apenas R$200 e em 3 vezes sem juros. Isso mesmo, 3 vezes sem juros. Passa lá, Rua Conselheiro Zacarias, 25, Largo dos Mares. E Barraca de Leon, a Bahia é uma terra de alegria mágica de um povo que encanta o Brasil. Agora no farol de Itapuã, Barraca de Leon, a cerveja gelada, o tira-gosto e um visual maravilhoso. Barraca de Leon, em frente à casa de Vinícius de Moraes. Salvador, mania de pagode. Começou na Salvador FM o seu programa Salvador Mania de Pagode. A sua melhor opção do seu fim de tarde no Radinho da Bahia. Agora são 5 horas e mais 4 minutinhos para começar bem gostoso, para começar legal o Salvador Mania de Pagode deste carnaval, desta terça-feira. Raça Negra. Olha, um beijo na boca não é simplesmente uma coisa banal. Sabe, essa noite eu sonhei, estava te amando, foi bonito demais. Nunca mais vou ficar longe de você. Toda vez que eu sonhar, quero te ver. Na cama a gente se encontra, desperta amor e segredo. Que a gente se ama, aumenta a paixão e o desejo. Salvador, mania de pagode. Nunca mais vou ficar longe de você. Toda vez que eu sonhar, quero te ver. Amor, uma coisa banal. Sabe, essa noite eu sonhei, estava te amando, foi bonito demais. Nunca mais vou ficar longe de você. Toda vez que eu sonhar, quero te ver. Amor, mania de pagode.